cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Quantas vezes eu morri, no entanto estou aqui, ressuscitando. Fico grato à maldade, porque me matou tão mal, à traição como um punhal. E sigo cantando, cantando ao sol, como uma cigarra. Depois de um ano baixo da terra, cantando como um soldado que volta da guerra, cantando ao sol como uma cigarra, que passa um ano baixo da terra, cantando como um soldado que volta da guerra. Também a ti te mataram, logo voltaste a nascer. Quantas noites eu te ouvi amargurado. Mas na hora do naufrágio hás de ver sempre um farol, e alguém te vem salvar para te abraçar, dizendo: canta-me ao sol como uma cigana. Depois de um ano baixo da terra, canta-me como um soldado que volta da guerra. Canta-me ao sol como uma cigarra. Depois de um ano baixo da terra, canta-me como um soldado que volta da guerra. Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, no entanto estou aqui, ressuscitando. Fico grato à maldade, porque me matou tão mal, à traição como um punhal. Mas sigo cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Passa um ano baixo da terra, cantando como um soldado que volta da guerra. Cantando ao sol como uma cigarra, que passa um ano baixo da terra, cantando como um soldado que volta da guerra. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. E a verdade é que hoje, eu acho que já vou ter este ensejo de começar por aqui, dizer que estamos a jogar em casa. Não é um filho da terra, mas a verdade é que há várias ligações à terra, ao Oliveira do Hospital, uma cidade que ele bem conhece, e que aliás recentemente esteve connosco, uma vez mais, a apoiar-nos da maneira como sabe, e muito bem sabe, e pode, no que diz respeito a tudo aquilo de menos bom que se passou neste concelho, e não só nesta, toda esta área. E a verdade é que o José Cid é, efetivamente, eu gosto de dizer assim, um homem da terra, um homem de Oliveira do Hospital. Não que não tenha nascido cá, mas é uma terra que lhe diz muito, segundo eu julgo saber. Muito, muito. Pois bem, José Cid, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente. Há pouco tempo esteve connosco, no meio de nós. E hoje temos aqui algo para comemorar. Um disco novo é sempre um motivo de celebração. E então, quando temos este Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid, mais que motivos temos. Um disco que já vem sendo pré-anunciado há algum tempo, porque foi libertando ao pouco vários temas, que foi dizendo que iria pertencer a um novo disco. A meio do ano passado até já alvitrou o que seria a capa, queria ter várias pessoas importantes, aliás, até chegou a dizer, e se alguém não se sentir enfim, sentir que devia lá estar, olha, eu vou deixar um espaço com ponto de interrogação, é só colar a foto. Sim, exatamente. E quando disse, se bem o disse, se bem o fez, cá está o disco, um disco que tem a vantagem desde logo de ser também LP, ou seja, dizermos que tem a versão em vinil, que tem também a vantagem de ter, como digo, uma mancha de trabalho em termos gráficos muito maior, portanto, o que permite dizer que tem aqui uma excelente obra de arte. Antes de mais, é o termo que melhor me vem à cabeça para designar sobre este disco. Ora, naturalmente, neste momento, o José Cid só pode estar orgulhoso deste objeto que aqui está. Muito, estou muito contente com este álbum. É um álbum que foi muito pensado. É um álbum que venho escrevendo de há algum tempo esta tarde. Eu, depois do Menino Prodígio, que é um álbum muito roqueiro, e como já foi nomeado o melhor álbum do ano de 2016 pela Sociedade Portuguesa de Autores, e comecei a preparar um álbum mais, talvez mais leve, mas com poesia, com outras formas de poesia, não tão interventiva socialmente, mas poesia de sonho, poesia de objeção de consciência, e este é um álbum muito poético, embora seja um álbum também muito musical, porque realmente ele está cheio de canções. Eu vou dizer uma coisa muito engraçada. Semana passada estive a falar com o Júlio Isidro, porque ia ao programa dele. Uhum. E então ele disse-me, olha, eu gosto muito de uma canção do teu álbum, que é esta. Eu disse, ah, já sei. Eu estava no piano a cantar com o piano, com o telefone em alta escuta. Mas olha, eu também tenho esta outra, quer dizer, cantei. Epá, essa é linda, pá, se calhar essa é melhor. Mas eu tenho outra ainda, olha, queres ouvir? Epá, diz-me ele assim, tem que ser essa. Mas ainda há outra, queres ouvir? Epá, e ele diz-me assim, epá, essa ainda é melhor que o outro. Mas isto é assim, o meu álbum é um álbum de canções. E basicamente as grandes canções do meu álbum são baladas, mas são baladas muito diferentes umas das outras. Muito diferentes. Eu tive o cuidado de gravar em dois estúdios, um analógico e outro digital, e depois tive ainda o cuidado de não usar os mesmos músicos para não sobrecarregar o lado instrumental com o óbvio e o que já se tinha ouvido. Portanto, há uma grande diversificação neste álbum. E pronto, é um álbum que eu gosto muito, já estou a preparar outro, muito diferente. Mas é um álbum Cruz Corações Solitários, do Capitão Cid. É um álbum que eu gosto muito e onde eu provo ainda estar nos meus 75 anos, em grande forma. Eu acho que é caso único no planeta, mas deve ser aqui dos ares do centro do país. Ah, seguramente. Das águas do Luso também, não é? Também. Fogueira, os capitão Fausto toca. esse outro álbum que te disse está a preparar, dizem as boas línguas que se trata de um disco conceptual, Vozes do Além, é isso? Sim, estou a preparar dois. Vozes do Além é o meu último álbum de rock sinfónico. Uhum. Já estou em estúdio, já tenho a quarta música alinhavada e depois virão os músicos gravar por cima daquilo que eu já fiz. Não, mas eu estou a falar de Fatos, Fandangos e Malhões, que é um álbum muito ligado à música popular e que é um álbum muito enraizado e que vem um bocadinho na sequência da canção que eu vou levar este ano ao Festival da Eurovisão, que é uma canção que se chama O Som da Guitarra é a Alma de um Povo e que tem tudo a ver com Portugal que foi, com o Portugal que é e o Portugal que vai ser e que nós queremos construir. E este meu Fados, Fandangos e Malhões é completamente português, é completamente enraizado, como também a minha música para a Eurovisão. E é de tal maneira enraizada que vou confessar uma coisa, se calhar ainda não disse. Eu, quando acabei de escrever a minha música para a Eurovisão, fiquei a gostar tanto dela que comecei a ficar refém dessa própria música e disse: não, eu tenho que ir atrás dela. Isto é, seja para a Eurovisão, ou seja para o Papa, ou para a Rainha da Inglaterra, ou seja numa aldeia qualquer do Portugal Profundo, eu vou ter que ir atrás dessa canção e não vou abrir mão dela, tem que ser eu a cantá-la. O charme de Marilyn. Happy birthday, Mr. President. O seu modo de andar no fio e agarra, tão sexy, tão sensual, nada se lhe compara. Perdida em Hollywood, não se pôde encontrar, deixou o mundo preso com seu charme ao andar. É sublime o charme de Marilyn. Diamonds are girls' best friends. Chorei quando morreu, eu era então rapaz, pensei que era capaz de a seduzir para mim e colei o seu póster numa parede do quarto. Eu só queria abraçar seu corpo nos meus braços. Que sorriso e que boca e que vida louca, louca. Diamantes, os amantes, Jody Matthew e Kennedy. Meu Deus, como é sublime o charme de Marilyn. My name is Norma Jean. Que sorriso e que boca e que vida louca, louca. Diamante, os amantes, Jody Matthew e Kennedy. Meu Deus, como é sublime o charme de Marilyn. Happy birthday, Mr. President. Que sorriso e que boca e que vida louca, louca. Diamantes, os amantes, Jody, Matthew e Kennedy. Meu Deus, como é sublime. Happy birthday, Mr. Jean. Sabe que nós temos lido muita coisa sobre a música e também do seu trabalho, etc. E cada vez mais se diz, e um bocado também o Festival da Canção também é, entre aspas, vítima disso, é que estamos a viver uma época de ouro em termos musicais. O José Cid, enquanto pessoa que já passou pela música já há muitos anos, não, é? Não acha que é importante que ainda hoje seja um nome muito considerado nessa época de ouro? Ou seja, já esteve em várias épocas de ouro e sempre teve o seu cariz. Estamos a passar uma fase muito interessante da música portuguesa, mas não na renovação poética. Uhum. É raro encontrar-se grande poesia nas músicas das novas gerações. Isso é um bocadinho lamentável. Eu tento conciliar as duas coisas. Tento conciliar a música e a poesia, porque sem isso uma canção não pode existir. Ou então é um tralalá, que é consumido hoje e posto como um chiclete amanhã no cesto de papéis. Ah, muito bem. Então, sim, eu sou de acordo que há uma renovação na música portuguesa, mas não tanto em termos poéticos. Aí há raríssimas exceções. Mas há. Quando há pouco dava aquele exemplo da conversa que teve com o Júlio Isidro, daí o seu cuidado de dar a entender que um disco deve ser ouvido de fio a pavio, não é? E hoje em dia há um bocado a tentação de ouvir, entre aspas, o que se chama de singles. Sim, hoje em dia há a tentação de nem fazer um disco, é fazer uma música e pô-la nas plataformas digitais. Uhum. E quem quiser que lá vá, mas isso é uma coisa muito vaga. Um disco tem que ser uma obra de arte, como você diz, minha ou de outro. Tem que ser palpável, tem que estar lá. A minha revolta nos anos 90, em que eu me despido de preconceitos e me pus com um disco de ouro à frente, é exatamente isso. É a minha revolta contra as playlists, contra as músicas que são postas num computador e só passam essas músicas da rádio, quando os radialistas deveriam ter opinião e a possibilidade de passar a música que mais interessasse do álbum que têm. Isto limita muito, as playlists limitam a ação dos radialistas, que têm o seu próprio gosto, a sua própria forma de ouvir música e transmiti-la ao seu público, e não aquilo que é imposto porque está na playlist. E essas playlists, o acesso a essas playlists é muito, muito duvidoso. Senão não havia esta música Kizomba africana na RFM e na comercial, que de outra forma, com mais honestidade, não existia. O tempo passou, mas a vida lembrou que é inútil olhar para trás. Os grandes ideais, frases imortais, não puderam sustentar a paz. Os heróis de abril, já muitos partiram, e os restantes estão na Wikipédia. Ficou 10 de junho para condecorar os heróis da sublime comédia. Da nossa ilusão, que o Mário Viegas e o Vilaré reclamavam com tanta emoção. Ai, amigo, vem beber mais um, matar saudades do botequim, ouvir a Natália recitar Ari e o Paredes a tocar com um malvim. Se alguém perguntar quem foi Salazar, é criança ou está a fingir? Foi algum ator, um livre pensador? Esse amigo só dá para rir. Mas há monarquias na nossa memória que alimentam novas utopias. Se viesse um rei, talvez fosse melhor, pois impunha a lei das cesnarias. Ai, amigo, vem beber um copo ao botequim da nossa ilusão, que o Mário Viegas e o Vilarei declamavam com tanta emoção: ai amigo, vem beber mais um, matar saudades do botequim, ouvir a Natália recitar ário e o Paredes a tocar com o Alvim. Mas o tempo passou e a vida lembrou que é inútil olhar para trás. Os grandes ideais, as frases imortais, não puderam sustentar a paz. Ai amigo, vem beber mais um, matar saudades do botequim, ouvir a Natália recitar Ari e o Paredes a tocar com o Alvim. Lá vai o Mariner 4 com eletrónico de ramo, e engendrando no osso a flor dos cosmonautas, os cornos lhe romperam. Oh caçador de estrela, é um cão que vos guia. Temos de confessar que o José Cid, quando fez o favor de nos enviar o disco, mandou-nos também um pequeno recado, onde nos chama de amigos e gostamos de considerar como tal, e onde diz, claro, que a editora aponta para a faixa 2, mas deixa completamente à escolha para que os temas que iremos passar. É um bocado esse empowerment, agora como um termo que se usa muito, dos radialistas, que devem de facto ouvir e julgar e criticar e naturalmente divulgar à sua quota parte. Exatamente. Eu acho que ao escrever isso, quando enviei o álbum para as rádios, enviei como sugestão a faixa 2, mas não como imposição, para deixar o vosso bom gosto a escolha dos temas que vocês mais gostarem. E no meu álbum é difícil, sabe? O meu álbum não tem lacunas. Eu sinto que o meu álbum não tem lacunas. Há músicas de várias áreas, mais pop, mais rock, mais baladas, até mais canções de texto, como é o caso de Anjos Negros ou Andorinhas da Paz, mas nunca eu me imporia na direção de dizer, olha, a faixa que vocês devem passar é esta. Isso é uma coisa muito taxativa, muito, muito pouco artística. Tem que ser o próprio radialista a fazê-lo. Mas isso um dia mais tarde, quando as pessoas fartarem das rádios, das grandes rádios de Lisboa que impõem as suas ditaduras. E eu quero ressalvar Antena 1, que são realmente exemplares na passagem de grandes nomes da música portuguesa e também novos projetos. E parece-me que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão cansar dessa repetição. Uhum. De ouvir a mesma música durante todos os dias, 5 vezes por dia, cá vem esta, certo? Já não se pode ouvir o Lady in Red, e é uma música tão bonita no Origem, já não se pode ouvir o Feitiço do André Sardé, e é tão bonita a música, uhum, ou o Anel de Rubi do Rui Veloso, e são músicas tão bonitas que é a partida. Só que depois de se ouvirem N vezes e consecutivamente, o próprio ouvinte se farda um bocadinho dessa repetição, quando há nesses próprios álbuns, desses artistas, alternativas. Muito bem, é verdade. Pintas com alma e com traço definido, pintor que segues a escola dos grandes pintores antigos. À volta da Virgem Branca pinta alguns anjinhos negros. Depressa vão para o céu os filhos da guerra e fome. Pintor, que pintas com paixão, porquê, porquê desprezas sua cor? Se sabes que no céu Deus sente a sua dor. Pintor de santos de alcova, e que pintas com talento, só farás uma obra-prima se pintares teu sofrimento. Sempre que pintas igrejas, pintas com fé e rigor. Nota bem, nunca te esqueças que existem anjos de cor. Pintor que pintas com paixão, porque desprezas sua cor? Se sabes que no céu Deus sente a sua dor. À volta da Virgem Branca pinta alguns anjinhos negros, mais depressa vão para o céu os filhos da guerra e fome. Pintor que pintas com paixão, porque desprezas sua cor? Se sabes que no céu Deus sente a sua dor. Este disco, onde também não escapa uma homenagem ao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, como ou dos Beatles, e não só, a própria capa, não é? Então, uma alusão a isso. A verdade é que, e eu vou-lhe fazer uma provocação, não teria também na altura, ou não gostaria também que McCartney agora fizesse uma ode toda, a 1011 Quartet? Não leva mal eu dizer que não gostava, porque eu vi o último álbum de Paul McCartney. Só tenho que dizer, coitado, o Ronnie Lane está completamente desinspirado e sem voz. Certo? Porque os muitos anos de drogas, de noitadas, de tudo, claro, de excesso. Depois, como o caso do Elton John igual, em Lisboa, o ano passado, foi uma lástima. Essas pessoas que vivem a vida inteira em drogas, em álcool e em noitadas e em excessos, acabam por ser vítimas mais cedo da sua própria saúde vocal e espiritual. Este último álbum de Paul McCartney é uma desesperação. Não é minimamente interessante, eu já dizer. Mas não posso negar que ele tem uma obra para trás absolutamente genial, com John Lennon e com o George Harrison, não é? É genial. Mas hoje não. Não seria interessante. Mas pior ainda do que o Paul McCartney, talvez a Madonna. A Madonna veio para Coimbra fazer playback total durante 2 horas, para a gente foi embora. Paul McCartney, não, muito obrigado. Assim é como, tipo, no criar não, muito obrigado. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, she is leaving home. But I still sing the songs they used to sing, 'cause they really mean such a lot to me. I've watched their films upon the silver screen. It's a hard day's night, Yellow Submarine. Everybody loves you. Yeah, yeah, yeah. Everybody loves you. fair. That I still sing the songs they used to sing, 'cause they really mean such a lot to me. I've watched their films upon the silver screen. It's a hard day's night, Yellow Submarine. Everybody loves you. Queria recuar também aqui, queremos lembrar os concertos que fez para recordar o seu excelente álbum. Ainda bem que agora também tem um outro do mesmo género, não digo idêntico, mas do mesmo género, aí na calha. O Das Mil Anos Entre Vênus e Marte. Sabe que soou a pouco os concertos porque há quem impedisse que esses concertos deviam ter tido um registro, nomeadamente em DVD. Isso ainda estará na mas calha tem. Para sair? Não. Tem, já existe. Não está à venda. Live in Lisbon, que é um DVD e um vinil, já está à venda, mas só através do meu Facebook, 10 mil anos, José Cid 10 mil anos. Posso encomendar e nós enviamos. Ah, muito bem. É um DVD brutal. Ainda bem. É um DVD brutal, que se você vier aqui à Anadia, terei muito prazer em lhe oferecer. É um DVD brutal, masterizado em Abbey Road, onde eu próprio me surpreendo de ter escrito aquilo e estar a tocar aquilo assim com os músicos que estão a trabalhar comigo. É um DVD a não perder, porque, como sabe, o álbum está nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo, neste momento para a crítica inglesa, mas este DVD vem melhorar ainda essa classificação, de certeza, porque está, no mínimo, é surpreendente. E eu que sou muito exigente comigo próprio, eu próprio me surpreendi. Isto não sou eu, isto não é verdade. Isto é impensável, mas sou eu, estou lá. Portanto, você não sabia, mas está já à venda o DVD Live in Lisbon, chama-se Live in Lisbon, para 10 mil anos. Muito bem, portanto, e os nossos ouvintes, se quiserem procurar no Facebook, está como adquirir. 10 mil anos e encomendar. Muito bem, olha, ainda bem que falámos sobre o assunto. Pois. Nunca parto inteiramente, não me dou à despedida, as águas vão simplesmente presas à sua nascente. É do seu modo de vida, fica sempre qualquer coisa, qualquer coisa por fazer. Às vezes quase lamento, mas são coisas que eu invento, com medo de te perder. Deixei o livro marcado e um vaso de alecrim. Abri o meu cortinado, fiz a cama de lavado para te lembrares de mim. Nunca parto inteiramente, vivo de duas vontades, uma que vai na corrente, outra presa à nascente, que fica para ter saudade. Parto inteiramente, vivo de duas vontades, uma que vai na corrente, outra presa à nascente, fica para ter saudades. Nunca parto inteiramente, não me dou à despedida, as águas vão simplesmente presas à sua nascente. Nunca parto inteiramente, nunca parto inteiramente, não, não me dou à despedida. Pegando aqui novamente neste disco, temos de dizer tanto que tem a versão CD e a versão LP, que apenas tem uma limitação no espaço. Enfim, o CD tem mais temas do que tem o álbum. Ora, isto dá-nos o sabor que tem efetivamente de abrir um LP, levá-lo aos giradiscos, ter que virar do lado A para o lado B. Eu ia perguntar-lhe, a própria a organização das músicas em lado A e lado B, deu-lhe algum trabalho ou algum gosto especial fazê-lo assim para criar uma coesão melhor no disco, ou de algum modo foi apenas uma questão técnica? Não, é nitidamente uma questão técnica. Os vinis comportam menos músicas que os CDs. Eu devo dizer que eu acho o CD uma forma musical para sempre muito, muito, muito interessante. Porquê? Porque o CD mantém a qualidade ao longo dos tempos de um álbum. O vinil deteriora-se. O vinil é mais para colecionadores. O CD é mais para meter no carro e ouvir numa viagem através do país. Olha, vou ouvir uma obra, gosto ou não gosto. Mas a verdade é que as duas coisas conjuntas se completam. E todos os meus álbuns aqui para a frente serão sempre CD e vinil. Muito bem, muito bem. DVD, já existe um de 10 mil anos. Uhum. Existe outro DVD meu antigo, pai com 10 anos, que é Ao Vivo no Campo Pequeno. E eu este ano estou a pensar em gravar um novo DVD. De algum modo a perceber também que as pessoas de algum modo agora procuram muito a ideia da imagem. Aliás, hoje quase sempre se vai à procura da música no YouTube, não é? Até percebendo para associar a imagem com a música. É, exato. Este meu álbum atual, com os Corações Solitários de Capitão Cid, temos há três videoclipes, que é o Chico Buarque me cantar sem fado, estão no YouTube, The Fab Four, o tema que nós dedicamos aos Beatles, uhum. O atual Saudades no Botequim, que é gravado no próprio Botequim do Largo da Graça, e agora já o outro, que é o Clube de Corações Solitários, que vai sair muito em breve, que vai ser primeiro no meu Facebook e depois vai passar para o YouTube. Então, está tudo bem? Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos ao Clube dos Corações Solitários do Capitão Cides. Solitários, meu capitão. rodeado de gurus. Exercito as paixões, os segredos e os tabus dos corações solitários, perdidos na internet, onde tudo é possível, mas que nada vos promete. Se não queres ficar para trás, envia já um e-mail josecid.com, que eu ofereço um interrail para países distantes, quando há outros corações perdidos e abandonados à espera de soluções. Corações solitários, amigos não é para sempre, existem outros cenários. Ajudo quem já sofreu, vou curar as vossas feridas. Com panaceias de esperança, vou reciclar vossas vidas. No clube dos corações solitários e perdidos, é o vosso tio Cid que prepara os pedidos. Afugento maus olhados, proporciono bons momentos, apresento namorados e apadrinho casamento. Esta produção musical, infelizmente, não tem tido, na minha opinião, no que diz respeito aos canais, os canais abertos, basicamente toda a gente tem em casa, esse acompanhamento para a divulgação. Ou seja, os vídeos que são bem feitos, hoje praticamente têm que ser, entre aspas, youtubados, né, para chegar às pessoas, porque em TV quase não há esse espaço. Enquanto autor, enfim, já viveu outros tempos em que, às vezes, até entre programas passavam vídeos, não é? Se bem se recorda. Sim, eu acho mesmo que deveria haver um programa com vídeos, vídeos mais recentes, dos álbuns que passam mais recentemente. Claro, com uma certa seleção e não também não com a desonestidade que a MTV Portugal passa, com critérios muito, muito, muito duvidosos, em que passam uns e que não prestam e que passam outros e que não passam outros que deveríamos ser bem estar lá. Isto é tudo um bocadinho mafioso. E agora, um programa feito pelo Canal 1 com os videoclipes dos álbuns que saem recentemente e guardar também um espaço para os que já foram feitos há mais tempo, seria uma coisa muito interessante. Porque o videoclipe tem sempre um motivo de interesse das novas imagens, de conhecer os artistas, tem um certo sonho também que acompanha as pessoas que gostam de ver videoclipes. E, portanto, eu acho que se neste momento houvesse uma televisão que tivesse uma vez por semana, durante uma hora, a passagem de videoclipes recentes e um pouco menos recentes, mas bons, seria uma boa ideia. Você tem toda a razão. Porque realmente o videoclipe acompanha a ideia das canções. Embora haja aquela canção, agora estou a brincar, que é Radio Killed, Video Killed da Radio Star, eu não acredito muito nisso, porque todos, pelo menos os meus videoclipes, é como se tivesse um programa de rádio, mas com imagens. Uhum. Eu não ponho muita informação nos meus videoclipes. Sou eu a cantar e eu a tocar, os músicos a tocarem comigo. Não faço grande distinção. Até porque essa divulgação podia espicaçar a própria qualidade daquilo que é fornecido, não é? Subias a encosta da colina e o sorriso de sempre no olhar. Tu tinhas a concertina, eu trazia a viola para tocar. Tu imitavas tão bem João Gilberto, eu sabia uns acordes de Piazzolla. Juntávamos ali os nossos sons, a música foi sempre a nossa escola. Uma lição de vida, a nossa escola. Tu tinhas a inspiração de Brel, Beco, Aznavour e Moustaki. Atrás de ti corriam sempre fãs, e as que sobravam vinham para mim. Partimos nesse verão pelo mundo fora, eu de viola, tu de concertina. Tocávamos nas ruas das cidades para fugir de cá, desta rotina, para deixar para trás esta rotina. E quem escutava vinha a tirar moedas para a caixa da viola. Surpresos por dois músicos de rua tocarem João Gilberto e Piazzolla. Ao fim de pouco tempo fui embora, a guerra para a paz me transportou. Eu fui ficando por cá, na minha aldeia, pois quem toca bem Piazzolla é meu avô. Tudo o que eu sei foi ele que ensinou. Tu subias a encosta da colina, e o sorriso de sempre no olhar. Tu tinhas junto a ti a concertina, eu trazia a viola para tocar. Eu imitava tão bem João Gilberto, e eu sabia uns acordes de Piazzolla. Juntávamos ali os nossos sons, a música foi sempre a nossa escola. Uma lição de vida, a nossa escola. Então vá lá, agora os dois. Não. Isso é Sivuca. Eu sei, Tom Zé. Ele andou tantos anos a tocar em Portugal. Para sempre, João Gilberto. Para sempre. Comecei a nossa conversa a dizer que temos aqui um motivo de celebração. Um disco que é sempre um motivo de celebração. Mas hoje os discos vendem aquilo que vendem, como bem sabe. Pronto. São, enfim, é o próprio tempo que isto originou. Mas que também não podemos aliar aqui a crise, não é? As pessoas hoje em dia têm que medir muito bem onde é que estão a gastar o seu dinheiro. Infelizmente, até gostariam de ter em sua casa um disco como este. Não só para ouvir, mas também para a própria maneira como ele está concebido. Criou alguma expectativa com o lançamento de Capitão Cid? Em termos de vendas, não tenho expectativas nenhumas, porque não sou eu que vendo. Tenho um bom distribuidor, o disco está muito em breve já nas FNACs. A Vorta, não muito, porque não tem espaço para vinis. Exato. Embora tenha algum espaço, não tenha muito. Mas depois as pessoas vão poder encontrar o álbum basicamente nas FNACs. Outro podem encomendar através do Facebook, que nós enviamos. Muito bem. E também tem aquele fenómeno de que, no final dos concertos, há sempre quem o aborde. E normalmente é uma altura mal que as pessoas querem o teu disco até para ter a sua. Querem, exatamente. Particularmente pessoas que não vivem em Portugal e que não têm a possibilidade de passar pelas FNACs, encontram ali o álbum disponível e com a assinatura do autor. Enfim, penso voltar a Oliveira do Hospital e, se o fizer, vou levar alguns discos. Para as pessoas que quiserem adquirir, para um preço ao nível ou mais baixo até que as grandes plataformas, conseguirem adquirir. Eu sei que vai estar, estou a se calhar a antecipar, mas sei que vai estar em breve, até porque a Câmara Municipal, sei que pretende fazer um evento onde estará o nosso Presidente da República, a agradecer a todos aqueles que manifestaram boa vontade para com o nosso concelho, e naturalmente o José Cid estará na dianteira desse processo. Portanto, não sei se me estou a antecipar ou se já teve algum contacto. Não, não, mas sei que vai acontecer. Cantasse um fado, mesmo em Central Park ou no Corcovado, com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, para florir num vaso na minha varanda e crescer na rua como num jardim, um fado mulher bem dentro de mim. Com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, um dia ao acaso em Copacabana, na praia ou no morro que vem da Rocinha, um fado crioulo com rima ou sem rima, mas com sabor a jazz e um cheirinho a samba, podia cantá-lo na minha varanda. Se o Chico Buarque me cantasse um fado, mesmo em Central Park ou no Corcovado, com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, um dia ao acaso em Copacabana, na praia ou no morro que vem da Rocinha, o fado crioulo com rima ou sem rima, mas com sabor a jazz e um cheirinho a samba, para poder cantá-lo da minha varanda. Um fado ternura com alguma dor, sorriso à mistura, é isso o amor. Copacabana ou em Central Park, podia cantá-lo para Chico Buarque. Oh, em Copacabana ou em Central Park, podia cantá-lo para Chico Buarque. Até na Tijuca ou em Central Park, não queria deixar ele embora sem falar num aspecto que eu gosto de aqui de focar. O José Cid já também falou aqui no Festival da Canção que sei que vai estar com o seu sobrinho, não é? Portanto, o Gonçalo Tavares vai cantar com ele, mas a Cid Records, a sua chancela, tem editado, tem outros cantores. Aliás, lembrámos aqui há dias, infelizmente, a morte de Pelarigo. Lembrámos aqui antes que lhe fizemos há 4 anos atrás, num disco editado por si. Continua a ter esta preocupação de, enfim, de abrir portas para novos cantores? Sim, o António Pelarigo vai ser reeditado, já num digipack com, ao vivo no Auditório de São Francisco, em Santarém, concerto ao vivo, e também novas canções remisturadas com as antigas. Estamos a fazer essa reedição. Tive a edição do Mário Mata, recuperei o Mário Mata o ano passado e funcionou muito bem. Muito bem, foi muito aqui bem. Destaque na Boa Nova também, esteve connosco, para saber falar sobre esse disco. E é um bom álbum, é para dizer que o Mário Mata está de volta. E estou a abrir a ideia de fazer projetos futuros, mas para já Estou neste momento mais concentrado nos meus álbuns. Muito bem. Sabe que a última vez que falámos, eu fiz uma pergunta de tudo aquilo que tinha feito, o que é que lhe faltava fazer? E a verdade é que o Zé Cid vem-me calando a boca porque tem em cada dupla lançado coisas novas, não é? Como que é dizer, há muita coisa a fazer. E naturalmente, se eu lhe voltasse a repetir a pergunta, iria dizer o mesmo, que havia muita coisa ainda para fazer. Há muita coisa para fazer e que estou a fazer. Muito bem. E é de fazer, se Deus me der saúde. Uma vez mais, agradecer-lhe a disponibilidade aqui para a Rádio Boa Novas, Zé, e, claro, iremos falar seguramente mais vezes. Muito obrigado. É um prazer. Um grande abraço e um grande beijinho para todos os ouvintes e ouvintes da vossa rádio e da região do Oliveira do Hospital, onde deixa sempre grandes amizades e tem grandes amizades. Muito obrigado pela sua simpatia e até breve. Obrigado. Até breve. Um rápido, rápido, meus amigos e amigas. Todos à quermesse das rifas da Feira das Ilusões, do Clube dos Corações Solitários, do Capitão Cisas. Sede felizes e que Deus vos proteja. Chato.